linha 225, autorizado a linha, mantenha a cabeceira no zero. E mantendo no zero, beleza. No solo 5-1, livre à direita, chama solo 1-2-1-1, se possível, agiliza. Lembrando 2-1-1, confirmando a frente? Afirmo. Certo. 895, torre 2229, boa. Chanel 6225, livre decolagem 10, vento 200 graus, ano menos. A linha decolagem 10, Chanel 625. Alfa, reposta, antes da direita. Alfa, reposta, Sérgio Juliette, bom, 649. Sérgio 2229, continua a aproximação, aguardando a pista livre, Senegal 10, 16, então a pista molhada. Gente, não se escuta 2229. Passaredo 2229, livre pouso pista no zero, vento 80 graus, 149. Em livre pouso, 2229. Alfa Juliette, bom, 649. Bom, 649, Alfa Juliette, da 05. Alfa Juliette, 05, 649. 5, decola 5-4, chama controle, 120, décima 8. 208, na verdade sim, obrigado, Maria. Comandando aqui, bom dia, chama 6225. 6225, contato para a decolagem, péssimo agora 2 mil pés, está autorizado com a direita, na prioridade de Alepa. Direita, Alepa, 6225, né? Passaredo 2229, no solo 55, livre à direita, chama solo 1211. Ele vai chamar solo 211, passaredo. Solo Salvador, bom dia, 5973 da Rio, Mike, autorização Recife. 5973, formação Oscar em curso, autorizado Recife, 370, da cola da 10, com primeira curva esquerda na saída Puca, chama, após chama o Caixa, transponder 5461, controle 120, decimal 8. 70 autorizado, Recife 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5461 no transponder 208, é o controle de saída e vou copiar a ótica, 5973. 5973, sempre protegimento correto, aponta para o Sorbus Vegas Lemon. Confere, senhora, obrigado. Livrou o passarelo 2229. Alfa Juliette, terremoto 14 no pátio principal. Alfa Juliette, remoto 14, pátio principal, passarelo. Solo Salvador 5973, aqui no Pátio 3, posição 6, puxa o back saneamento. Autorizado, reporte 5. Gostaria. Solo Salvador, mais 500, finalizado o reporte, graças, bom dia. Gente, bom dia. E... Geral Anel 6225, chame em Recife, Anel 28218. 328, Anel 25, boa. Partiu no armário, pode retirar a pino no telefone, sinal visual à esquerda. Bom dia, bom trabalho. Confirma para o qual? Para o táxi, o Rio 5973, senhora, com dois a bordo, temos 3h45, a Serra na Salvador. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chamada Torre 18, decimal 95, altimetro 1016, Volvo. 1016, está autorizado, ponto de espera da 10, chama 1895. Muito obrigado, bom dia. Esquerda na saída Momo, transição Nenim, do Peso 20, primeira aerovia, após conforme. Transfone 5466, controle em 120, decimal 8. Autorizado 360, Teresina, demora 10, curva esquerda, Momo Nenim, do Peso 20, conforme. 5466, 208, final 990. 9970, cotejamento correto, reporta pronto para o possível questionamento. Bom dia, Torre, 5973 da Rio, ponte perto, 10, pronto. Rio 5973, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, 10, vento 1, 80 graus, 129. Alinha e decola, 10, 5973. 5973, decolado ao 07, chama o controle, 1208. 1208, é a volta, obrigado. Controle, bom dia, Rio 5973, decolou, 02000. 5973, contato a Rádio Decolagem, submantém nível de voo 370, via saída PUCA. PUCA, submantém o 370, viu, 5973. Já breve informação, ó, está em curso, aguarda, pode confirmar o fato de se direção. Cargo 6570. Não tinha sido copiada a sua última transmissão, foi interpontada. Sim, senhor, tem que ser chamada para o corte e quando possível, pronto para a conta. Copia. Recife 350, decolada 1-0, com a primeira curva à esquerda na saída pública, já uma após já no caju. Transpondo 5467, controle 1-2-0, decimal 8. 3-0, Recife 350, decolada 1-0, com curva à esquerda, pública já no caju. 5467, eu transpondo, 1-2-0-8, controle óbvio cargo 6570. Avisa 6570, contagiamento correto, reporta pronto para o feedback, pensa na mesa. Cargo 6570, vai reportar pronto. Então, índio abrevo, copia. Autorizado lençóis, nível, posição, no 1510, decolada em mar, com curva à direita no corredor axé, o transponder 5422, o controle 1-2-0, decimal 8. continuando em 500 pés autorizado, controle à noite. Reporta quando pronto para decolagem 1 na noite, decimal 9, 5 altímetro, 1016, controle PLB. Gente, quanto é isso, gente, né? Um abraço para o treinamento correto, reporta pronto para o ocupado de decolagem, tipo, passou de volta. Rio 5973, Suzano 80. Recife 973, Recife, 125, decimal 45. Recife assim, obrigado, senhor. Guarulhos autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Eulia da Monte. Eu pesou 1-0, após pesou 1-0 primeira, eu vi que intercepta, após tal bater conforme roda. Transfondei 5503, controle 1-2-0, decimal 8. Confirmar a frequência da saída, por favor. Frequência do controle 1-2-0-8. Autorizado, reporte táxi sideral 9973. O controle, confirma o nível autorizado. 08-5360. Gente, contagiamento correto para acionamento táxi, chama a torre, correção para pushback e acionamento, chama a torre em correção, chama o fogo quando pronto. Pushback, acionamento, abre para carro 6570. Tem condição de iniciar o pushback sem interferência com um colega no, na posição 2? Afirmo, 6570. Sim, decolagem chama 2-2-9-5. Alfa Romeo Tango de Abraão, NR mais acionado, pronto para decolagem. Decolagem a critério do piloto, vento 200 graus, 195 nós, reporta fora do solo, Tango de Abraão. Tango de Bravo, decolado da rima aos 18, prossegue para o norte, coordenação com o controle, 1208, bom voo. Socorro, bom dia, Papa Romeu, Tango de Bravo. Papa Romeu, Tango de Bravo, mantém sobre a rede de voo visual, confirme a altitude que prosseita Serra Bravo Lima Eco. Vai, 1500 pés, ó. Sente Papa Tango, Papa Romeu Tango de Bravo, quando possível ser chamado de pouso. Chamado de pouso, 2h20 da presente. Sim? 2h20 da presente. Sente Tango de Bravo. De Bravo confirmando então o pouso 1-2-6-9. Afirmativo. Posso dizer da CTR, estamos de Bravo. Lembrando a CTR, conta a nossa história de Bravo. Salvador, bom dia, Passarelo 2223, informação ótica, autorização, vitória da conquista. Passarelo 2223, informação ótica, em curso, aguarda um minuto, conta. Aguarde. Sexo Federal 99-70, tem 2 a bordo, 4h25, alternação 8. Salvador, 2 a bordo, confirma o seu veículo, alternativa? Autonomia. Vamos repetir, o Federal 99-70 está com 2 a bordo, 4h25, alternação 8. Sim, sexo que havia mais de 1 no Índio, eu posso esperar a chamada em 1-9-95, altímetro 1016, seguirá como número 2 da sua frente, lá destacado. Um Boeing 767. Autorizado táxi de Apache, de Afonso Carada 10, observando o ato, esperar o 9-9-7-0. Torre 18-9-5. Lembrava a atenção possível, tráfego nessa posição de agora de 1 hora, 2 milhas de contato com o controle. CS está mantendo o meu até o centro da Bahia, depois vai acelerar para bem dentro. esperar 9170. Alguma previsão do início do táxi lá? ABSA 6577, pronto. Só no ABSA 6577, general, desculpa, eles estão puxando o trator aqui, quebrou o trator, estão tirando manualmente aqui. Assim que ele sair, já tiraram, a gente já iniciou o táxi. Tem ABSA 6570, grato pela informação. Só que tinha você, Gustavo. Quem tá aí? Dudu. Fala, Dudu. Um abraço. Boa. Parte 1 no Índia, ponto de cara chamar Tony 1 9.8, altímetro 16, vamos. 16 é o último, parte 1 no Índia, quando pronto 119.8. Salvador, bom dia. O 4234, que é o ótimo, 4234, número 2, para confirmar. Conforme rota, transponder 5472, controle 1920. 80 aprovado, Vitória da Conquista, decola down a zero, Árvore Elefa, Opilor 5472 e 1208 com a primeira curva à direita. Passarelo 2223, curva à direita após a decolagem. Curva à direita após a decolagem, devido à performance, não cumpre o RMK da passada, da centena acima de 15 mil, 15 mil acima de uma centena. Gente, vai cumprir a instrução inferior, ok? Compra inferior, 2223. 4234, copia? Ok, Recife autorizado 350, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda, saída por Cajal, Mocaju. Transponder 550, linha controle 120, decimal 8. López 117, a primeira aerovia após conforme a rota prevista no plano de voo. Salvador, Salvador, Africa, 570. autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 200 graus, zona 3 nós. Decola, pista no zero, água entrou 4... Federal 9970, tá? Próximo ponto de espera da Bom dia, Federal 9970, mantém um ponto de espera. Ok. Bem, já prossiga, bom dia. Bom dia, estou confirmando o prefeito Costa de Seis Sierra, solicitar rebote para a ponte 09 do Parque Principal, atualmente se encontra na posição no Parque 3. Gente, o Oswaldo Parque Seis Sierra, lá no instante. Sim, Matilda, se quiser, não dá. Puxa, estacionamento, passarelo 2223. Passarelo 2223, na remota 14, autorizado, chama táxi. Canal 14, autorizado, 2223. Salvador, bom dia, Guará. Boa noite. Guará 18, bom dia. Informação em curso é Oscar. Aguarda instante, cópia. Está Oscar, Guará. Abre também 570, decolada 31, controle 120, décima 8. Obrigado, bom dia. Salvador, abre sua casa 6570. Abre-se, 6570, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350 PUCA, abre sua casa 6570. Guará 18, autorizado Feira de Santana, conforme rota, nível 080, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue o perfil de saída Momo, após direto, aciona 0260, controle 120 decimal 8. Para 18, livre acionar. Para o táxi, chame torre 118 decimal 95. Bom, 759, bom dia, me escuta? Escuta pra você. Teria um estimado para o custo? Ah, o voo no 759, eu preciso que eu tenha acionamento, porque eu não faço. Gente, no 759, autorizado, chama táxi. Solo Salvador, bom dia, Gol 649, para autorização, ponto seguro. 34, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. 649, autorizado Porto Seguro, via Peru X50, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Bidev, aciona 5507, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360, via Peru X50, Bidev. E após conforme decola da 10, curva direita, da Euleda P10. 507-208 do 649. 649, cotejamento correto no cinto, em pronto. Quem faria? Para o táxi, passaria da 222349 PAB. São 6 horas de autonomia, alternando Salvador. Passaria 2223, autorizado táxi via pátio 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste 1016, bom voo. Pátio 1, Índia, lá 1895, 1016, obrigado, bom dia. Adicionando 5.0, chama o centro Recife, frequência 25 decimal 45, alterna 33 decimal 65. 2545, 3365, 465, 70, bom dia. dia 2223 da Fortaleza, Pantera da 190 pro. Passarelo 2223, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 200 graus, 159. Decolagem autorizada da 10, passarelo 2223. Motor Gol 1649, se tiver questionamento no portão 5. 1649, 5, número 2, você está lá. Cadê? Eu vou no 759, para o táxi com 181 na moto, 3 horas e 51, alterna Galeão. Bom, 759, autorizado táxi, via parte 3, parte 1, no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1, 18, 95, ajuste no 0, 17, bom gol. Parte 3, parte 1, no Índia, ponto de espera, dando 0, 18, 95, passou, 0, 7, 7. Para 18, reporta no ponto de espera da, da hotel, ajuste no 017. Espera da hotel, ajuste no 017, para 18. Passarelo 2223, decolado 1440, controle 120, decimal 8. 2223, com controle 120, decimal 8. Salvador, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180 via Arbor. 180 via, não cumpri gradiente superior da saída, permanece inferior. 2223, suba para nível de voo 180 sem restrições. Sem restrições via 2223. 9970, chame o centro Recife. Frequência 128.8, alterna no 35.3. Pode repetir a primeira? Será 9970, corrigindo as frequências 125.45, alterna no 33.65. 5, 5, 3, 3, 6, 5, Federal 9, 9, 7, 0, bom dia. 4, 2, 3, 4, no 2, autorizado chamar táxi. Autorizado chamar táxi, 4, 9, 5, autorizado chamar táxi. Autorizado chamar táxi, 6, 4, 9. O vento 200 graus, alô 79. Pra decolagem, boa noite. Zona 759, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera, gol do 759. Na 759, alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, bom. Guarau no 8, decolado aos 4-3, controle 120, decimal 8. 308, boa. Sangue de Bravo, precisa. Sangue de Bravo, você apresenta o plano de voo? Sangue de Bravo, Bravo confirma o transponder acionado e o PAD? Padrão, agora à noite. Farol na 8, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 080, está autorizado voar direto destino. Já destino Guará, o no 8, solicita 2.500 inicialmente, Guará. Autorizado 2.500, aponte para a subida, Guará no 8. Aponte para a subida, mantém inicialmente, acender a 2.500. Papá, Romeu Tânio de Bravo. Papá, Romeu Tânio de Bravo, confirma o destino SA 90, SA 90. Romeu Tânio de Bravo, confirme o POB e a posição no momento. Sono 0, vento 200 graus, 159. Livro de colagem 10, voo 1759. Azul 4234, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 07, por favor. Para o táxi, Gol 649, 72 a bordo, Galeão, 3 horas. Gol 649, autorizado táxi via Pátio 1, no Índia até o ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 07, por favor. Comele 17, Pátio 1, Índia, 295-649, obrigado e a volta. Azul Alfa, sua IC, autorizado a seguir com reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Ah, tudo bem, seguiu com reboque para ingresso no pátio principal, Alfa IC. Zona 759, decolado aos 46, controle 120, decimal 8. 208, no 759. Controle Rô no 759, 1500 para 360. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. No fim dos desvios. Desvios, Guará. Vão 759, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Autorizado Leda. 7360 com no 759, Dael Leda. Entendeu? Leda da presente para o Gol no 759. Afirmativo. Duas voltas de terra, ponto para ingresso participante. Alfa de Cruz, tem autorizado o ingresso no pátio principal, reporta parqueado no 9. Afirmativo, autorizado o ingresso no pátio principal, chamará calçado na posição 9. Muito obrigado. Solicita a subida 080, boa noite. Boa noite, suba para nível de voo 080. 1-0, vento 2-0, 0 graus, 1-5-9. Resolve 3-0, 4-3. Sim. Aumentamos de grau, não recebo o seu transponder, repenso no rotatório ou visual com campo. Alhama apenas 0, gol 649. Não, ele tem condições de formar o seu estimado de pouso? Para 1-8. Para 1-8, irá manter 2.500 pés até destino? Afirmativo, Guará 1-8. Gente, Guará 1-8, o senhor está afastado 2-0 milhas de Salvador, está livrando a CTR, está autorizado de dar frequência para a coordenação. Guará 1-8. Controle azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, obrigado. Mais 234. Controle, passa ali do 2-2-2-3, seria possível direto a história da conquista? Aguarde 2-2-2-3. Varal no 8, na escuta? Na escuta, solicita manter 3.500. 3.500 incorreto? É incorreto. Solicita 4.500. 4.500. Agora 4.500, está mantendo a conquista. Bono 649, autorizado decolar, pista 1-0, vento 2-0-0 graus, 1-5-9. Decolagem 1-0, gol 649.